cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Vamos para esses 40 anos de renovação carismática católica. Vamos dar mais uma vez uma grande salva de palmas, porque somos frutos. Somos frutos. Pode ser mais forte essa palma, meu irmão. Somos frutos desses anos abençoados. Bendito seja. Vamos nos sentando e cantando suavemente. Vem controlar todo o meu ser. Vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Se alguém de vós falta sabedoria, peça a Deus, que a concede generosamente a todos, sem impor condições, e ela lhe será dada. Veja, palavra por palavra, expressão por expressão, são importantes. Foi o forte da nossa oração da manhã. Você viu, isso está na carta de São Tiago, capítulo 1, versículo 5, aliás, versículo 3, não, 5 mesmo, 5 e seguintes, Tiago 1, 5. E veja bem, se há alguém de vós falta sabedoria, e como falta, não é verdade? A todos nós. Como falta a mim, deixa eu ser ousado, falta a você, falta a muita gente. Se alguém de vós falta sabedoria, peça a Deus, e aí está uma ordem, não é um conselhinho, não, peça a Deus, que a concede generosamente a todos. Veja, concede generosamente a todos, e continua, sem impor condições. Deus não impõe nenhuma condição, nem mesmo que você seja já perfeito, que você seja já santo, não. Ele quer lhe dar sabedoria para que você seja perfeito, Ele quer lhe dar sabedoria para que você seja santo, para que você se corrija dos seus erros, dos seus defeitos, para que você saia do seu pecado, para que você saia dos seus vícios. Está aqui claro, Ele dá a todos generosamente, sem impor condições. Ele não impõe nenhuma condição. Desculpe, até mesmo se você é um traste, se você está na pior, então está na cara, você não tem sabedoria, você precisa de sabedoria. Então diz a palavra, num imperativo, é uma ordem, peça a Deus, que a concede generosamente a todos, sem impor condições, e ela lhe será dada. Só que vem um acréscimo importante, mas peça com fé, sem duvidar. Meu irmão, minha irmã, agora não é o momento de a gente ser levado por um sentimento de indignidade. Ah, eu não sou digno. Não, não é questão de indignidade, é questão de necessidade. Se você não tem sabedoria, peça a Deus. Não é questão de levar-se agora por um sentimento de culpa. Ah, eu fiz tantas coisas erradas, a minha vida foi errada, ou até mesmo a minha vida é errada, ela está completamente errada. e o fato dela estar errada, dela ter sido errada, indica que você não tem sabedoria. Então, peça a Deus, e peça a Deus sem duvidar, que não seja a sua situação que faça você duvidar, o seu pecado, o seu erro, a sua vida errada. Peça com fé, sem duvidar, até mesmo dizendo: Senhor, eu não sou digno, eu não sou nada, nadinha digno, mas justamente porque eu não sou digno, porque a minha vida é errada, Senhor, e a minha vida foi muito errada, Senhor, e eu sinto a fragilidade, eu sinto, Senhor, o peso do pecado querendo me pegar e se impor sobre mim. Por tudo isso, Senhor, é que eu preciso de sabedoria, e eu estou agora pedindo com fé e sem duvidar. Diga isso. É por isso, Senhor, que eu peço a tua sabedoria, e eu a peço com fé, sem duvidar, porque o Senhor a concede generosamente a todos, portanto a mim também, sem impor condições. O Senhor não olha para minha indignidade, o Senhor olha para minha necessidade e me concede. Por isso, Senhor, eu a peço com fé, sem duvidar. Dá-me a tua sabedoria. E um engano que a gente comete é confundir sabedoria com ciência, com conhecimento, com inteligência. Nós pensamos que pessoa que tem sabedoria é aquela pessoa que, ou porque fez muitos cursos e tem tantos títulos e tantos diplomas, então essa é uma pessoa sábia. Ou então uma pessoa que não fez tantos estudos assim, mas é um autodidata. E existem pessoas que são autodidatas, que receberam de Deus muita sabedoria e que então vão atrás, procuram, buscam, leem. Se é uma coisa técnica, e há muitas pessoas que são muito muito inteligentes em questões técnicas, então a pessoa vai atrás e torna-se realmente um prodígio. Faz até mesmo invenções que ninguém imaginava sem ter estudos. E nós pensamos que sábias são essas pessoas. Não, isso é inteligência. Isso é ciência. Isso é conhecimento. Nós também precisamos. Mas não é disso que Deus está falando. Sabedoria não é isso. Sabedoria é a ciência de conduzir a própria vida. É saber, daí vem sabedoria, é saber conduzir a própria vida. E claro, saber conduzir a própria vida, saber viver e viver bem, é só com Deus. É só pelos mandamentos de Deus, é só pela lei de Deus, e melhor falando, é só pelo Espírito Santo que está em nós. Ontem eu falava do Espírito Santo como um trator dentro de nós, e realmente ele é como um trator dentro de nós. O que um trator faz é uma coisa fantástica. O que você não faz com uma enxada, com um enxadão, o trator faz facilmente. O Espírito Santo é como um trator dentro de nós, e ele vai abrindo caminhos que você não imaginava. Talvez você seja uma pessoa simples, muito simples, sem muitos estudos e sem muita possibilidade de ficar lendo, de ficar pesquisando, apesar de internet e tudo, você não tem facilidade. Quem sabe você seja até mesmo uma pessoa que desconhece, não entende, não sabe de internet, não sabe mexer com internet. Meus irmãos, não é esse o problema. É questão de pegar não uma internet, mas pegar o Espírito Santo que está em nós, que é muito mais do que qualquer internet, que é muito mais do que qualquer trator, e deixar que o Espírito Santo conduza a sua vida, e assim você tenha a sabedoria de conduzir a sua vida. É o saber, é a ciência, é a arte de conduzir a própria vida. E foi isso que Salomão pediu a Deus. E sem sabedoria, desculpe, mas eu tenho que ser taxativo, sem sabedoria, a nossa vida é um estrago. E quanta gente estragou a própria vida. Talvez graças a Deus já conseguiu se redimir, já conseguiu sair dessa situação, já mudou bastante de vida, e claro, mas os estragos ficaram, você precisa recuperar os estragos, recuperar o tempo, você precisa se curar muito, porque você feriu tanta gente, você causou estrago ao seu derredor, mas graças a Deus você já saiu, e agora então você precisa do Espírito Santo com sabedoria para reparar os estragos, para redimir esses estragos em você e nos outros. Mas graças a Deus você já saiu dessa vida que você mesmo estragou. Mas quanta gente com a vida ainda estragada, precisando de sabedoria. Até gente de muita ciência, de muitos diplomas, de profissões assim maravilhosas, de ganhar muito dinheiro, de ter muitas oportunidades, de ser muito importante, de ter títulos e fazer questão de ser chamado pelos próprios títulos e ser reverenciado e bajulado por muita gente, por aquilo que você é, mas infelizmente, sabedoria, que é sabedoria, você não tem. Até se você vai com humildade examinar a sua vida, você vai ver que a sua vida foi e tem sido um estrago. E diga comigo, isso precisa mudar. Deus quer mudar. E eu quero mudar. A minha vida não pode ser um estrago. A minha vida precisa ser sabedoria. E a sabedoria vem do Espírito Santo. E Deus dá a quem não a tem. Mas é preciso pedir. Pedir com fé. E pedir sem duvidar. É por isso que hoje eu estou pedindo, Senhor. A minha vida não pode ser um estrago. E a minha vida não pode estragar a vida dos outros. Eu nem vou entrar nesse assunto, mas veja, por exemplo, no campo da sexualidade, quantos estragos tanta gente fez a própria vida. Só que no campo da sexualidade não se faz estrago sozinho, se faz estrago com outros e se estraga a vida de outros. Mesmo que você diga, mas ela era uma prostituta que tinha essa profissão. Ele era um jovem, um rapaz, um homem que se vendia, que vendia o próprio corpo na homossexualidade. Mas mesmo assim, e justamente por causa disso, você foi alguém a mais que estragou a vida dessa pessoa, principalmente quando essa pessoa não era prostituta, não vendia o seu corpo, não estava aí se expondo gente, eu só estou olhando pelo lado da sexualidade. Olhe por todos os outros lados. Pelo lado da mentira, da hipocrisia, pelo lado da corrupção, pelo lado da calúnia. Há quantas vidas você estragou justamente por não ter sabedoria? Só que agora temos que passar para o positivo. Pois eu tenho que passar para o positivo lhe dizendo o seguinte: a infelicidade de ser simplesmente bom. Quanta gente vive a infelicidade de ser simplesmente bom. Eu sou bom. Eu não sou uma pessoa má. Eu sou um bom cidadão, uma boa cidadã. Até mesmo eu sou um bom marido, uma boa esposa. Sou um bom pai, uma boa mãe, um bom profissional. Até quem sabe você diga: bom, eu tenho lá as minhas saídas, né? Eu tenho os meus fins de semana em que eu bebo. Eu tenho as minhas escapadas no campo da sexualidade. Você acha que eu vou perder uma oportunidade? Você acha que eu vou deixar de me mostrar o galã? E também você, mulher, infelizmente, você acha que eu vou perder essa oportunidade, essa experiência, até mesmo esse dinheiro, essa chance? Mas, afinal das contas, eu não sou uma pessoa perdida, não. Eu sou uma pessoa boa. Meus irmãos, a infelicidade de ser simplesmente bom. Você não pode, eu não posso, ninguém de nós pode ser simplesmente bom, porque na hora que você é simplesmente bom, você já não está subindo correnteza acima. Pelo contrário, na hora que você deixou de remar, porque a nossa vida, e a nossa vida cristã, a nossa vida de sabedoria, é um remar contra a correnteza, especialmente por causa da situação do mundo nos tempos de hoje. O seu barco e você no barco já está sendo precipitado correnteza abaixo, e infelizmente as correntezas hoje estão sujas e mal cheirosas. É por isso que eu digo da infelicidade de ser simplesmente bom. E quanta gente se contenta em ser simplesmente bom. Deixa eu dizer, até pessoas que vão à igreja, que frequentam, que participam, que fazem trabalhos, que participam de movimentos, de pastorais, que trabalham e até, quem sabe, suam nos trabalhos que fazem, sim, fazem, agem, mas não tem a vida transformada, não tem a vida nova, não tem sabedoria de vida, é simplesmente bom, é simplesmente boa, e vive a infelicidade de ser simplesmente bom. Quer um exemplo? Vai comigo para o Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículo 17 e seguintes. Marcos 10, 17 e seguintes. Nós conhecemos isso como a história do jovem rico. Mas interessante, a narração é assim: Jesus saiu caminhando, quando veio alguém Não diz um jovem. São Mateus vai dizer depois, um jovem. São Lucas é interessante, até vai dizer um homem muito famoso, um homem muito ilustre, um homem de destaque. Portanto, não era jovem, era um homem de destaque. Mas aqui, graças a Deus, diz simplesmente quando alguém veio correndo. E sabe que é providencial este alguém? Porque se aplica a qualquer um de nós, jovem ou adulto, importante ou não, consagrado ou não consagrado, padre ou não padre, se aplica a mim. Com todo respeito, se aplica aos meus pastores, bispos, aos meus colegas, padres, aos meus irmãos e irmãs, religiosos e religiosas, aos casados, aos solteiros. Se aplica a todos. Esse alguém é você. Quando alguém veio correndo, caiu de joelhos diante dele, diante de Jesus, e perguntou: bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Disse Jesus: por que me chamas de bom? Só Deus é bom. Começa por aí, né? Por que que Jesus disse isso? Porque Jesus, na sua sabedoria, sabia que aquele jovem, aquele alguém, se considerava bom. Se considerava bom. E é por isso que Jesus então está dizendo: por que que me chamas bom? Claro que Jesus era bom e muito mais do que bom. Jesus não foi simplesmente bom, graças a Deus. E acrescenta: só Deus é bom e mais ninguém. Conheces os mandamentos? Não cometerás homicídio, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Jesus estava dizendo, e o jovem já atalha, então respondendo: mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Portanto, ele era realmente bom, como talvez você seja bom. Então, o que foi que Jesus, o que foi que aconteceu? Repare bem no versículo 21. Jesus, olhando bem para ele, e outras traduções dizem melhor, Jesus fixou os olhos nele. Você sabe que é diferente fixar. Claro, aqui traduziu, olhou bem. Dá para entender. Mas fixar é mais forte ainda. Fixou nele o olhar com amor. E algumas traduções dizem, fixou nele o olhar e o amou. Jesus olhou aquele alguém. Jesus fixou os olhos naquele alguém. E deixa eu dizer, esse alguém hoje é você, e o amou, e a amou. Seja você quem for, mesmo que você não seja bom, pelo contrário, mesmo que você seja ruim, mesmo que você esteja numa vida estragada, e até ainda não se decidiu a largar a sua vida errada, mas Jesus está fixando os olhos em você. E fixando os olhos em você com amor. Jesus está amando você. E aí é a grande verdade. Meu irmão, meu irmã, minha irmã, Deus ama você. Jesus ama você. Não é uma expressãozinha assim, Jesus te ama. Eu sei que a gente pode dizer isso, mas não é uma expressãozinha. Não, realmente Jesus ama você. Esteja você em que situação estiver, mesmo que você esteja numa vida totalmente errada, não é por isso que Jesus deixou de amar você. Hoje Ele está fixando os olhos dEle em você e amando você, olhando para você com amor, com um grande amor, com um imenso amor, e até dizendo: ninguém te ama como eu. Compreenda isso, entenda isto, e nada vai impedir. Eu não estou impondo nenhuma condição, eu não estou dizendo que você venha a ser bom, não estou dizendo que você já seja perfeito, que você já tenha largado a vida errada. Não, não estou te impondo nenhuma condição. Não estou dizendo que você já deixe o cigarro, que você já deixe a bebida, que você já deixe a droga, que você já deixe a vida prostituída. Não estou te impondo ainda nenhuma condição. Estou apenas olhando, fixando os meus olhos em você e amando você. Agora, se você aceitar, se você acolher o meu olhar e o meu amor, então daí eu vou poder mudar você. Daí sim eu vou poder colocar o meu espírito como esse trator dentro de você para mudar toda a sua vida, porque eu quero a sua vida mudada. Eu não quero que você seja um traste, eu não quero que você viva uma vida estragada e estragando a vida dos outros. Mas eu não estou impondo isso a você. Isso vai ser uma consequência de você aceitar o meu amor. E o que eu pergunto agora a você: você aceita o meu amor? Porque eu não estou impondo condições, eu estou amando você do jeito que você está, do jeito que você é. E você aceita o meu amor do jeito que você está, do jeito que você é? Porque eu repito, muita gente não aceita esse amor de Deus, ou por um sentido de indignidade, eu não sou digno, ou por um sentimento de culpa. Mas puxa vida, com toda a minha vida, por aquilo que eu faço, por aquilo que estou vivendo, pelo vício no qual estou enterrado, pela corrupção na qual estou envolvido, pela vida que eu vivo, pela vida que eu vivi, pelas coisas que eu fiz, pelas barbaridades que eu fiz, porque muita gente fez barbaridades na vida passada, e deixa de ser homens e mulheres, pessoas adultas, mas jovens também, adolescentes, pessoas importantes, talvez religioso, religiosa, padre, acabou fazendo barbaridades. Eu também fiz barbaridades na minha vida, infelizmente, mas fiz. E muitas vezes nós colocamos, e aí está o demônio justamente agindo e ajudando a gente a colocar como um escudo diante da gente, e até colocando esse escudo também diante dos nossos olhos, para Jesus não fixar em nós os seus olhos e não nos amar. Aliás, Ele não é capaz de fazer com que Jesus não nos ame, mas que nós não nos deixemos atingir pelo amor de Jesus. Meu irmão, deixa disso, deixa cair esse escudo que você mesmo colocou, lembrando barbaridades que você fez, coisas que culpam você, coisas que você diz: disso eu não vou me perdoar nunca. Mas por quê? Se o Senhor quer perdoar você, se Ele ama você, deixa eu dizer, como é que você tem o direito: eu não vou me perdoar nunca por isso que eu fiz? Não, meu irmão, isso é desculpe, isso é o oposto de sabedoria. Desculpe mais uma vez, isso é burrice. Larga disso, deixa disso. Abre as guardas, deixa cair essa armadura que o inimigo está colocando, ou que você mesmo colocou diante de você como uma defesa, não me perdoo disso nunca mais. Pelo contrário, tire esse escudo, essa tolice, e deixa Jesus fixar os seus olhos em você e amar você. E aí a pergunta: você aceita o amor de Jesus? Você não está percebendo agora o olhar dele? Talvez você nem esteja sentindo nada. Eu volto a dizer, não é uma questão de sentimento, é uma questão de vontade. Aceitar é uma questão de vontade. Você não precisa sentir nada. Se o Dunga vem aqui e quer me dar uma coisa, até uma coisa nociva para mim, é um ato de vontade meu aceitar ou não aceitar. Mesma coisa, ele quer me dar uma coisa ótima, maravilhosa, mas eu não estou nada entusiasmado, não senti nada. Mas eu aceitar ou não aceitar, eu pegar ou não pegar, é uma questão de vontade e não de sentimento. Você aceita agora, não deixa para depois. Porque o diabo é assim, para ele é sempre depois. Nessa hora ele é na hora de pecar. Não, na hora de pecar ele diz: é agora, agora, depressa, vai, vai, faz. Mas nas horas de ir para Deus, na hora de aceitar o amor de Deus, ele diz: pensa bem, para, reflete, seja sábio, não vai no impulso, não vá pelos sentimentos, pela emoção. Não é verdade que você muitas vezes disse isso para você mesmo? Só que por trás de você, assim como em muitas televisões, nós aqui não temos, graças a Deus, né? A pessoa que está fazendo o programa tem um ponto eletrônico aqui colocado no ouvido, nem tem fio nem nada, está ligadinho lá com o diretor do programa, que está dando todas as dicas para ele. O demônio faz desse jeitinho. E porque alguma coisa fala aqui no seu ouvido, você pensa que é você. Mas não. É o tal diretor do programa. Do programa terrível que ele quer, no qual você viva. Que está justamente falando isso para você, dizendo isso para você, e até impondo, porque muitas vezes há diretores que impõem ao apresentador, e até briga com ele, diz palavrão: não, não é assim, não faz isso, ô burro, e pior do que burro, né? Diz aqueles palavrões, manda para aquele lugar, faz isso, é para fazer isso, é para dizer isso. Quantas vezes o tal do diretor, que é o demônio, botou isso no seu ouvido, e você foi atrás, pensando que era você, dizendo: não, eu tenho que ir com calma, eu tenho que pensar bem. Na hora de pecar, o tal do diretor, com o ponto eletrônico, disse diferente, né? Vai, vai numa boa, vai depressa, não perde oportunidade. E você foi, né? Até pensando que era você. E era o diretor falando no ponto eletrônico. Tira o ponto eletrônico. Joga fora, joga no chão. Pisa. Pisa. Pisa firme. Você não precisa desse ponto eletrônico. Pode aplaudir. Porque você está pisando, e pisa mesmo. Pisa agora, pisa com força. Ouça o Espírito Santo que fala no seu coração. E ele fala de maneira totalmente diferente. Impressionante. Que o inimigo fala com imposição, com comando. Espírito Santo não, ele é sutil. Ele respeita a sua liberdade. Ele fala com amor, ele fala com carinho. Ele fala para você aceitar com a sua liberdade. E é preciso que você use da sua liberdade. Ele não quer forçar ninguém. E por ser uma coisa assim tão suave, é suave a voz do Espírito Santo no nosso coração. Infelizmente, a gente não dá caso, e dá caso para o ponto. Mas graças a Deus, você já jogou o ponto no chão, já pisou. Agora, aprenda a escutar o Espírito Santo que fala suavemente no seu coração. E creia nele. E faça o que ele quer. O que ele está indicando, orientando que você faça. Bom, você aplaudiu e agora você aceitou o amor incondicional de Jesus por você. Como ele disse, como disse São Tiago, sem impor nenhuma condição. Você aceitou? Eu estou pedindo, Senhor, que nenhum impedimento, que nada do mal, Senhor, que nada do maligno, que nada do humano, que no passado, que talvez meia hora atrás, 15 minutos atrás, 5 minutos, 2 minutos atrás, estava nos pegando, que nada, Senhor, agora impeça de cada um desses meus irmãos e irmãs, e eu também, Senhor, aceitar incondicionalmente o seu amor incondicional por mim. O Senhor está fixando os seus olhos em mim e está me amando. E você diz, e com os meus pecados, o que é que eu faço? Qual é o lugar do pecado? O lugar do pecado é ao pé da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Pega e leva. Você não pode guardar o pecado em nenhum momento. Nenhum momento. E se você, infelizmente, guardou até mesmo na sua consciência, no seu remorso, no seu sentimento de culpa, de acusação, agora é a hora de você fazer a trouxinha ou a trouxona, por maior que seja, ou por mais suja que seja, e pegar essa trouxa todinha, sem medo nenhum, e colocar ao pé da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. E agora é por conta dele. Ele vai derramar o sangue dele sobre os seus pecados. Entrega. Claro, reconhece. Reconhece primeiro que você é pecador. Não queira continuar vivendo a infelicidade de ser simplesmente bom. Meu irmão, veja como é que eu estou chamando, porque é verdade, a infelicidade de ser simplesmente bom, até pior ainda, de ser bonzinho. Não, não queira viver a infelicidade de ser simplesmente bom. Queira ser melhor, queira ser ótimo, queira ser santo, queira ser de Deus, inteiramente de Deus, queira ser cheio do Espírito Santo, queira caminhar para o heroísmo. Eu digo agora especialmente para os jovens, porque essa passagem do Evangelho é chamada do jovem rico. Ele era rico muito mais da sua pretensa bondade do que do ser, das suas riquezas. Tanto assim, quando Jesus disse os mandamentos, ele disse: Senhor, eu tirei de letra tudo isso. Eu observei tudo isso desde a minha juventude. Ele estava convencido da bondade dele. Ele era doutor em bondade. Só que ele estava vivendo a infelicidade de ser simplesmente bom. Não queira isso. Não queira isso. Por quê? O que foi que aconteceu com aquele alguém que, graças a Deus, São Marcos não diz que era jovem, não diz que era um homem famoso, conhecido. Não diz. Diz alguém. O que aconteceu para aquele alguém? Eu retomo o versículo 21. Jesus fixou seus olhos nele e o amou. E lhe disse, claro, disse com amor, não foi uma imposição, só te falta uma coisa, vai, vende tudo que tens, dá o dinheiro aos pobres, terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Repete comigo, vem e segue-me, vem e segue-me. Muitas vezes nós colocamos o peso naquilo, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres. Jesus disse isso àquela pessoa, porque ele viu, primeiro, que aquela pessoa tinha muitos bens, e o Evangelho diz que ele tinha muitos bens. E Jesus sabia também que o coração dele estava agarrado àqueles bens. Ele estava disposto a seguir Jesus. Ele era rico também da sua bondade, então ele se sentia como que no direito de seguir Jesus. Por isso que ele perguntou: bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus sabia que as riquezas dele iriam estragar a vida dele, que o apego às riquezas que ele tinha iria estragar a vida dele. Por isso Jesus pede dele isso. Mas de você, o que é que o Senhor está pedindo? Pode ser que não seja nada de dinheiro, nada. O que que ele está pedindo de você que pode estragar a sua vida, ou já está estragando a sua vida, ou já estragou a sua vida? O que é que Jesus está pedindo de você? Eu tenho a certeza que ele está pedindo alguma coisa de você. Talvez no seu namoro, talvez num simples cigarro. Não estou agora brigando por isso, não. Mas pode ser que justamente o Senhor, sabendo que um vício puxa o outro, que uma dependência puxa a outra, está pedindo de você apenas um cigarro, que você, quem sabe, até começou a fumar, até você, menina, começou a fumar, por moda, porque as suas colegas fumam, isso parece que dá uma independência. Então, você até para se mostrar independente, à altura das outras, para ser aceita no grupo, você fuma, e Jesus está pedindo o seu cigarro, que parece uma coisa de nada, e para olhar bem, é uma coisa de nada, porque, gente, o que é um cigarro? Que besteira que é um cigarro. Mas por que Jesus está pedindo, talvez, simplesmente o seu cigarro? Porque ele sabe que uma coisa puxa a outra, é como uma corrente. Daqui a pouco você está bebendo com suas colegas, daqui a pouco você está se drogando com aquelas primeiras droguinhas com seus colegas, daqui a pouco você está ficando como suas colegas, daqui a pouco você está se entregando como suas colegas, daqui a pouco você está realmente se prostituindo como as suas colegas, por dinheiro ou sem dinheiro, daqui a pouco você está sendo estragada, estragado, E porque Jesus não quer isso, porque Ele não quer que você viva a infelicidade de ser simplesmente bom. Deus te diz, mas que maldade existe nisso? Eu sou uma pessoa boa, somente que no meio das minhas colegas eu fumo e eu trago essa carteira de cigarro, a minha mãe não sabe, meu pai não sabe, ou até mesmo meu pai deixa, minha mãe deixa. Mas por que Jesus vai me pedir essa besteirinha? Sim, porque uma besteirinha Ele está pedindo. Mas não paro no cigarro, não. Talvez haja besteirinhas não tão besteirinhas. Talvez grandes besteiras que já estão acontecendo na sua vida, estragando a sua vida. Você talvez ainda não percebeu que estão estragando a sua vida, estragando a vida de outros, e o Senhor está pedindo a você. Até mesmo essa vida dupla, você em casa, na família, é alguém e fora é outra pessoa. Talvez uma ambiguidade pior ainda, um contraste pior ainda, na igreja, nos grupos, na coordenação, naquilo que você faz. De bom, na igreja, você é alguém, mas só que fora, talvez no sábado à noite, depois que acabou tudo, talvez no domingo, depois da missa das 6, ou da missa das 7, e tal, você é outra pessoa, e talvez durante a semana, você seja aquela pessoa, só que você, adulto ou jovem, é da igreja, recebe telefonemas e faz telefonemas, e combina e acerta questões para encontros, para trabalhos com os pobres, para ir visitar aquela tal favela, aqueles pobres, e fazer isso e fazer aquilo, fazer tal encontro, né? Só que a sua vida é um contraste. Talvez o seu marido, o seu namoro, seja um desastre. Desastrinho ou desastrão? Gente, qualquer desastre é desastre. Eu repito, uma coisa puxa a outra. Se Jesus está pedindo abstinência, pureza, THN no seu namoro, dê a Jesus a abstinência, o não a cada dia, por hoje não vou fazer isso que estou me acostumando ou acostumado a fazer. E sai das ocasiões, se você sabe que naquele lugar, que daquele jeito, que fazer daquele jeito, que proceder daquele jeito, daquela maneira, te leva para você proceder de maneira errada no seu namoro, no seu noivado, larga essa situação. Se você sabe que é no carro, ou é naquele lugar, ou é naquele escurinho, ou é daquele jeito, ou é se achegando, se aproximando um do outro, se abraçando assim, se beijando assim, que o fogo pega e daí você não tem controle e o outro não tem controle. Se você sabe que você realmente tira o controle da outra pessoa com quem você namora, seja rapaz ou moça, porque isso existe, tanto a moça põe o rapaz em fogo, como o rapaz põe a moça também em fogo. Se você sabe que é isso que está estragando o seu namoro, ponha PHN aí e não faça mais, tenha coragem. E o que estou dizendo aos namorados, estou dizendo para os noivos, para os casados. Eu estou dizendo para os casados e para as casadas que têm os seus programas, que têm os seus programas, sabidos ou não sabidos, que têm amantes, que vive vida dupla, e que sabe se você faz aquele tal telefonema, ou se você fica ouvindo aquele tal telefonema, se você usa aquele tal perfume, se você usa aquela tal roupa, vai acontecer PHM em cima disso. Você não pode viver a infelicidade de simplesmente ser bom, de chegar em casa e ser o pai bom, o marido bom, de chegar em casa e ser a mulher, a esposa, a mãe boa, totalmente boa, mas que tenha uma vida errada, uma vida dupla. Isso precisa acabar, e você sabe quais são as circunstâncias que levam você a isso. Se até o seu modo de sentar-se já faz com que a pessoa do seu serviço, até o seu chefe, já lhe proponha uma saída, um jantar, um almoço, um motel, o ficar num carro, acaba com isso, com esse jeito de sentar, com esse jeito de vestir, com esse jeito de falar, com essa sedução que acabou pegando você. Desculpe, deixa de ser tola. Não queira viver mais a infelicidade de ser simplesmente uma pessoa boa. Você sabe muito bem, e põe PHN por hoje não em cima disso. Carimba e seja fiel. Você homem que já se acostumou ao adultério, você homem que já se acostumou ao adultério ou a ter programas, porque alguns têm adultério, né, e vivem uma vida adúltera, tem amante, tem companheira, etc, etc, etc. E tem homens que caem aqui, caem lá. Você sabe muito bem o que é que te leva a essa situação. O que é que te prende? O que é que te segura? E não diga, eu não consigo. Você sozinho não consegue mesmo. Mas Deus lhe dá o Espírito Santo. E a grande oferta do Senhor nesses tempos, gente, é uma oferta maravilhosa, imbatível. A oferta do Senhor é o Espírito Santo, que é mais do que um trator dentro de você, para arrastar você para o bem, para o heroísmo. Talvez você, homem, que andava numa vida errada e se acostumou, quem sabe desde jovem, quem sabe desde o começo do seu casamento, ou agora, pelos 40, pelos 50, porque tem homem que é assim, pelos 40, pelos 50, tem alguns que pelos 60 começam a entrar por aventuras, e com mocinhas de 18, 17, de 20 anos, que podia ser neta dele. Se você está nessa infelicidade, deixe dessa tolice. E ao invés de escutar o ponto que você já jogou e já pisou em cima, estraçalhou esse ponto, aceite o amor de Jesus por você. E o amor de Jesus por você lhe traz o Espírito Santo, incute. E esse verbo incutir é forte, porque vem de cutelo. Cutelo é aquela faca afiadinha, até de matar porco, né? Era tão afiadinha e fininha, que ela vai lá direto no coração do porco. É uma facada só. É daí que vem incutir. O amor de Jesus quer e pode incutir em você o Espírito Santo, e na hora que ele incutiu o Espírito Santo, algumas pessoas sentiram até um arrepio, e é isso mesmo, na hora que Jesus incutir como um cutelo o Espírito Santo dentro de você, que vai penetrar o seu coração, ninguém segura você para o heroísmo. Talvez você precise de heroísmo para largar essa vida errada, mas o Espírito Santo é capaz de levar você passo a passo a esse heroísmo. E comece o heroísmo dizendo agora um não. Por hoje, não. E amanhã você vai dizer, por hoje, não. Depois de amanhã você vai dizer, por hoje, não. e na semana que vem, e no mês que vem, dia após dia, você vai dizer, por hoje não, por hoje não, por hoje não, por hoje não, por hoje não. E deixe da tolice de sentir o bom, desculpe a expressão, de se sentir o gostoso, que você é capaz de atrair, de seduzir qualquer mulher, até meninas muito bonitas, moças muito bonitas, até artistas, até modelos. Você tem essa capacidade, você é tão lindo, você é tão charmoso. Desculpe mais uma vez, você é tão gostoso, né? E você goza do seu gostoso. Me desculpe mesmo de estar dizendo essas tolices que o ponto colocou na sua cabeça. Largue de todas essas tolices, não seja mais tolo e ponha um basta a isso. Ponha um não a isso. E ao contrário, aceite que Jesus ame você como amou aquele alguém do Evangelho. Porque esse Evangelho termina assim: ao ouvir isso, ele, aquele alguém, né, ficou pesaroso, triste, cabisbaixo, por causa dessa palavra de Jesus, e foi embora cheio de tristeza. E foi embora cheio de tristeza. Jesus não quer que você saia agora, daqui, desse centro de evangelização, cheio de tristeza. Jesus não quer que você saia de diante da televisão, diante do rádio, diante da internet, diante dessa gravação que você está vendo ou ouvindo, cheio de tristeza. Decida-se agora por Jesus. Meu irmão, minha irmã, esta é a sabedoria. Esta é a sabedoria do alto. E para você ter essa sabedoria, é só com o Espírito Santo. Não olhe para aquilo que é impossível para você. Olhe agora para Jesus, que é o batizador, e diz: Jesus, eu não sou digno, não sou o mesmo. Jesus, eu vivi a infelicidade de ser simplesmente bom durante muitos anos da minha vida. Eu quero luta, eu quero esforço, eu quero heroísmo, eu quero santidade. Jesus, batiza-me no teu Espírito Santo. Pode aplaudir, meu irmão. Pode aplaudir para valer, porque é isso que você quer, que eu quero também. Vai ficando em pé e pedindo ao Senhor: batiza-me, Senhor, no teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Batiza-me, Senhor, batiza-me, Senhor, no teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Levanta os seus braços, vem. Vem, ó água viva, ó água pura, fecundar meu coração. Vem, ó água viva, ó água pura, transformar meu coração. Cura-me, Senhor, no seu Espírito. Cura-me, Senhor, no teu Espírito, pois meu coração ferido está. Cura-me, Senhor. Cura-me, Senhor, no teu espírito, pois meu coração ferido está. Levanta os seus braços, vem, ó água viva. Vem, ó água viva, ó água pura, fecunda meu coração. Pessoa que está do seu lado, esta água viva é para que você tome uma decisão. Diga para ela: esta água viva é para que você tome uma decisão. Não quero mais compactuar-me com o pecado. Chega de pecado na minha vida. Faz um gesto comigo assim: chega de pecado na minha vida. Não, vai ser mais forte aqui comigo. Vai assim, olha. Chega de pecado na minha vida. Mais forte ainda. Chega. Essa é a decisão. Por hoje não. Por hoje não. Por hoje não. Por hoje não. Por hoje eu não vou mais pecar. Faz muito barulho pra esse Deus maravilhoso que te acumula com essa força do Espírito Santo. Isso é uma decisão. Lembre-se disso. É uma escolha. Canta pra valer agora. Deus vê o coração, sonda com compaixão e sabe o tamanho da sua dor. Ele não pode pôr, meu irmão. Ele não pode pôr limites no seu amor, pois sabe até onde vai todo pecador. Lágrimas são suor, lágrimas são suor de almas que lutam só. Só Deus pode entender o que lhe causa dor. Pensa nele, pensa. Pensa no seu Senhor. Recorra ao seu amor e creia, ele é fiel, justo é o seu amor. Abra o seu braço, o mundo precisa ouvir essa canção. Solta a sua voz. Pare de se maltratar e não queira aos outros culpar. Diga, quero ouvir. Diga, por hoje não. Essa é a sua decisão. Por hoje eu não vou mais pecar. Estenda a sua mão. Estenda a sua mão e abra o seu coração. Chama a pessoa que está do seu lado. Fala pra ela: volta, volta pro seu Senhor e se abra. E se abra a restauração. Com Cristo você vai superar todas as barreiras, passar todo o pecado, vencer todo o pecado.